Essa é a Rádio Voz Missionária. Operando em ondas curtas, 49 metros em 5.940 kHz. 31 metros em 9.665 kHz. RVM. Desde o alto do Morro das Antenas, Rua do Empreendedor, bairro Lídia Duarte. Estúdios localizados na Rua Joaquim Nunes, 244, Centro, Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Chegamos ao final de mais um ano. 365 dias ficaram para trás. O que conseguimos realizar? O que importa realmente é que estamos aqui para viver mais esse ano que vai começar com a mesma determinação de que ele seja muito mais positivo que o passado e que vamos ser muito mais felizes. Tudo isso é que dá sentido à vida. E que ninguém se esqueça que há um ser superior que criou todas as coisas com sabedoria para que tivéssemos vida em abundância e fôssemos plenamente felizes. Seguremos nas mãos de Deus para que Ele nos acompanhe nessa nova jornada, para que nossos passos sejam firmes e nossos caminhos suaves. Acredite nesse novo tempo de bem-vindo. Acredite em você, na sua capacidade de tudo fazer e sobretudo. Acredite em Deus, que nos concede todos os dons necessários para sermos realmente felizes. Feliz ano novo para você e sua família. Muita paz e alegria para você. Fazer um grande investimento. O crescimento do reino de Deus. Entre você na luta da evangelização mundial. Una-se a nós, Gideões Missionários da Última Hora. Você sintoniza RDM. Desde Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Se você gosta de ouvir, gosta de ouvir. Continue ligado. Vem aí a próxima atração.